Eis-nos chegados ao fim dos tempos. Sentado em uma rocha, o último homem fita longamente o horizonte, onde passam duas águias cruzando-se. Medita, depois sonha. Vai declinando o dia. Chego à cláusula dos tempos. Este é o limiar da eternidade. A terra está deserta. Nenhum outro homem respira o ar da vida. Sou o último. Posso morrer. Morrer. Deliciosa ideia. Velha natureza, adeus. A morte consola-me. Aquela montanha áspera como a minha dor. Aquelas águias devem ser famintas como o meu desespero. Certo que os homens acabaram. A terra está nua deles. Ouço ainda uma voz. Voz de homem? Não, não és homem. Não. Prometeu é o meu nome. Não me iludes? Tu, Prometeu? Não foi então o sonho da imaginação antiga? Olha bem para mim. Palpa estas mãos. Vê se existo. Tu, Prometeu, criador dos primeiros homens? Foi o meu crime. Houve o último homem. O mundo passageiro não pode entender o mundo eterno. Mas tu serás o Eren Kranos. Uma raça nova povoará a terra, feita dos melhores espíritos da raça extinta. Nobre família, lúcida e poderosa, será a perfeita comunhão do divino com o humano. Outros serão os tempos. Mas entre eles e estes, um elo é preciso. E esse elo és tu. Eu? Tu mesmo, tu eleito, tu rei. Tu serás rei. Iludes-me. Rei, eu? Tu rei, que outro seria? O mundo novo precisa de uma tradição do mundo velho. E ninguém pode falar de um a outro como tu. Assim não haverá interrupção entre as duas humanidades. O perfeito considerado imperfeito. Contarás aos novos homens tudo bem e tudo o mal antigo. E viverás assim como a árvore que cortaram as folhas secas e conserva tão somente as viçosas. Mas aqui, o vício é eterno. Visão luminosa, eu mesmo? Tu mesmo. Estes olhos, estas mãos, vida nova e melhor, visão excelsa. Fala, fala mais, conta-me tudo. A descrição da vida não vale a sensação da vida. Dê-la às prodigiosa. Lá contarás a gente estupefata não só as grandes ações do mundo destino, como também os males que ela não há de conhecer. Lesão ou velhice, dor, egoísmo, hipocrisia, a aborrecida vaidade, a inopinável toleima e o resto. A alma terá, como a terra, uma túnica incorruptível. Verei ainda este imenso céu azul. Olha como é belo. Belo e sereno como a eterna justiça. Céu magnífico, verde-ei ainda e sempre. Tu me darás os dias claros e as noites amigas. Auroras sobre auroras. Anda, fala mais, fala mais. Continua sonhando. As duas águias aproximam. Este último homem está morrendo e ainda sonha com a vida. Nem ele a odiou tanto, senão porque a amava muito.